Ouça agora no canal 2 Gira Som. A seguir, não perca mais um capítulo de Tieta. As marcas do anel e a saúde.

coração quer. Eu também sei o mesmo, falta ela. Escolher o fim da novela. Dois homens e uma mulher. Canal 2, Antena. Quero é viver amanhã.

sem ele.